tanto é que eu tenho um motivo pra cantar, pois nova luz veio em mim brilhar. Se hoje eu falo é que eu tenho motivo pra falar, pois vida eterna eu irei gozar. Um dia quis eu mesmo a minha vida orientar e ao mundo meu valor mostrar, mas só nas duras provas que passei eu compreendi que em Cristo eu devo confiar. Em Cristo eu devo confiar. Em Cristo eu devo confiar. Seu amor mostrou, eu canto é que eu tenho motivo pra cantar, pois nova luz veio em mim brilhar. Se hoje eu falo é que eu tenho motivo pra falar, pois vida eterna eu irei gozar.